Essa mais uma que é nossa. Essa é Cavaleiros. Meuscds.com. Bis de novo. Escute aí, ó. Eu te implorei milhões de vezes pra não me deixar. Cabeça doida não me ouviu, só quis se aventurar. Ouvi boatos por aí que alguém já lhe deixou. Mas esse cara não te amava, ele só te usou. Ele te fez chorar, ele te fez sofrer. Se tá precisando de ajuda, vou te socorrer. Se precisar de alguém pra beijar, me chama que eu beijo gostoso. Você me conhece, sou foda na cama. Se quer bis, eu repito de novo. Se precisar de alguém pra beijar, me chama que eu beijo gostoso. Você me conhece, sou foda na cama. Se quer bis, eu repito de novo. De novo. Maltrata nessa pretinha, meu sanfone. Meuscds.com. Alô, Mário Pai! Eu te implorei milhões de vezes pra não me deixar. Cabeça doida não me ouviu, só quis se aventurar. Ouvi boatos por aí que alguém já lhe deixou. Mas esse cara não te amava, ele só te usou. Ele te fez chorar, ele te fez sofrer. Se tá precisando